Olá pessoas, estou aqui começando mais um episódio do Falando no Diabo. Vocês devem ter notado, ouvintes, que a gente fez uma breve pausa, né? Pulamos uma sexta-feira ali, porque eu estava fora, estava ausente, mas estamos de volta aqui para falar de um tema que, Samuel, eu gostei muito, viu? Olha. Dessa sua ideia. Sucinto e bem interessante, eu acho, bem atual. Mas, bom, a gente está aqui para falar de diferentes pontos de vista no cinema de horror, né? Daqui a pouquinho a gente explica do que se trata. Deixa eu primeiro cumprimentar meus colegas de hoje. Boa noite, Ivo. Boa noite, Sil. Olá, Samuel. Olá, Daniel. Não, dá boas-vindas para você, Sil. Eu também gostei muito do tema. E vamos lá. Bora lá. E boa noite, Daniel. Boa noite, Sil. Boa noite, coleguinhas. Olha, eu não sei nem quando é que foi a última vez que a gente gravou. Eu sei que faz tempo. E para ser bem sincero, eu não lembro nem sobre o que era o último episódio que a gente gravou de tanto tempo que faz. Foi Eu fute, espero que tenha. menino. Ah, foi food! Nossa, então tá. Então já vou mudar. Eu ia falar em seguida assim que, olha, eu não lembro o que que era que a gente gravou, mas eu espero que esse episódio aqui seja melhor. Mas provavelmente não vai ser melhor, porque o outro foi do food. Então, tipo, Foi não muito tem como. bom o episódio passado. Foi Escuta o muito bom, episódio passado. realmente. Foi muito Foi bom. muito A bom. gente se divertiu Eu acho que muito. foi um dos melhores que a gente gravou agora, Foi. lembrando de qual Nesses últimos foi o último tempos foi episódio. mesmo. Porque ficou muito Foi divertido. muito. Mas Bem, eu foi concordo que mesmo. esse tema é um tema bem interessante, é um tema diferente. E de certa maneira, a gente está notando, parece assim, uma pequena onda de filmes similares que estão saindo aí nos últimos anos, com essa ideia da mudança do ponto de vista. Então, pode ser algo que talvez até se torne mais proeminente mais para frente, tal, mas por enquanto a gente ainda tem poucos filmes que estão trabalhando com esse formato, mas já dá para a gente, sei lá, tentar entender o que que eles estão trazendo de novo, né? O que que esse formato está trazendo de novo para a gente. Então pode ser uma discussão interessante também. Não vai ser melhor que o episódio anterior, já aviso. Então se você não ouviu ainda o episódio do Fult, agora eu vou fazer minha propaganda. Para esse daqui, volta lá e ouve aquele primeiro, porque ele ficou muito bom realmente. Mas depois volta para cá Justo. para ouvir essa conversa também. É isso. E boa noite, Samuel. Olá, Sil, olá, colegas, olá, Infernalta. E eu não sei, gente, eu tô numa vibe meio assim, e eu queria muito que alguém viesse deixar uma torta aqui em casa agora. Poxa, mas eu ouvi dizer que aquela torta era bem ruim, tá? Ai, mas tem cara mesmo que era ruim. Mas era torta americana, né? Tipo, ah, strawberry. Foda-se. Blueberry. Meu Deus, quem come Gente. mitilho? Foda-se. Eu queria uma torta brasileira, um empadão. Alguém podia vir aqui e deixar o Deixar um empadão pra mim. empadão com catupiry, Meu daí tudo Deus, certo. eu já. Ó, não, aí já tá. Sacanagem. Se a gente ficar desenhando a torta, eu vou ficar puto. Porque eu realmente queria uma torta agora. Gente, eu vou. Quando a gente chegar nesse filme, eu comento sobre essa torta que eu tava lendo umas paradas da produção. Mas quando a gente chegar nele, a gente fala. Ai, mas é isso. Bom, como estávamos dizendo, então, né? A gente vai falar um pouquinho de pontos de vista diferentes em filmes de terror, pontos de vista dos personagens, né? Mas eu acho interessante que os três filmes que a gente vai comentar hoje, eles têm um clima meio parecido, assim, sabe? Eles são muito contemplativos. Eu achei interessante essa escolha em comum, sabe? Mas acho que quando a gente comentar cada um deles, a gente explica melhor. Então vamos lá, alguém quer fazer uma introdução? Tem algum comentário antes da gente entrar nos filmes? Na verdade, se eu só pegando um gancho do que você já falou, a gente tá. E o que o Daniel falou, a gente tem poucos filmes que tentam trabalhar uma mudança de perspectiva, de ponto de vista dos personagens. Eu, sinceramente, não consigo lembrar de outros além desses três que nós vamos falar hoje. Eu até tentei lembrar, confesso que eu não pesquisei. Eu só tentei mesmo na minha cabeça. E é incrível como essas ideias foram coisas bem atuais, não foi uma. Não começaram há muito tempo. O filme mais antigo que a gente vai falar é de 2017, na verdade. Os outros dois saíram no ano passado e neste ano, embora na verdade os dois sejam creditados como do ano passado. E como até o Daniel falou, talvez eles deem uma abertura para um movimento de que esse tipo de filme pegue mais, tenha outras versões, outras maneiras de trazer. Mas, curiosamente, enquanto no cinema de terror a mudança de perspectiva é uma coisa um tanto quanto rara, na área que eu gosto e que eu costumo falar do boca, que é a de jogos, não é. A gente já tem há muito tempo, nos próprios jogos de terror mesmo, movimentos de troca de perspectivas, de pontos de vista, em que você ou controla o vilão, ou ele faz realmente parte da narrativa de uma maneira ativa e não passiva. Então, temos alguns jogos até. Na verdade, a gente teve uma onda gigantesca de jogos nos últimos anos, baseado em elementos de terror, onde algumas pessoas controlam. Alguns jogadores controlam os mocinhos, outras pessoas controlam os mocinhos, né? Os vilões, na verdade. O próprio Friday the 13th, The Game, né? O jogo do Sexta-feira 13, bombou com isso. Foi um jogo que deu muito certo. Um jogo que deu errado por outros motivos. É muito triste que esse jogo tenha caído. E aí a gente tem aquele jogo que. Tá me fugindo da memória o nome. Mas ele é o campeão de jogo de terror nesse estilo. Ah, meu Deus, como é que eu esqueci? Pior que nesse tema a gente não consegue te ajudar É, não sei. Mas lembrar. é aquele jogo que tem. Que não só ele fez muito sucesso, como ele até trouxe milhares de vilões de jogos, de filmes de terror, de séries de terror. Você pode jogar com o Chucky, você pode jogar com os vilões de Resident Evil, você pode jogar com personagens de Halloween, com o Mike Myers. Dead by Daylight, não Isso, é? nossa, muito Ah. obrigado, Dead by Daylight. Vale, sim. Que Dead by Daylight, nossa, me salvou. Dead by Daylight tá fazendo sucesso até hoje. Dead by Daylight vende pra um caceta. Porque é esses jogos de loot box, basicamente. Então você consegue baixar ele de graça para jogar, você vai jogar com os personagens básicos, mas você vai querer jogar com os personagens que estão ali em venda, os bonequinhos que estão para venda. Então você vai gastar dinheiro com isso, eles ganham muito dinheiro com isso. É um jogo que tá até hoje fazendo muito sucesso e teve muito jogo baseado nesse formato, acho que é Phantasgoia é o nome do outro, que também que é realmente voltado para fantasmas. Que quatro pessoas assumem, tipo, tentativa de sobreviver em um prédio infestado de fantasma e outra pessoa é o fantasma. Aí você tem o poder, os poderes lá e poder matar, tem de psicopata, tem de tudo. Esse formato de jogo de terror onde uma pessoa assume o vilão e outras pessoas assumem os mocinhos tentando sobreviver. Então, essa mudança de perspectiva é nova no cinema, pelo menos a gente. Tá vendo esse movimento bem recente, mas no mundo dos jogos já tá há um bom tempinho aí, rodando. Muito bem, bem lembrado. É isso, gente. Então vamos começar a falar dos filmes, desses três filmes, né? Hoje a gente vai fazer na ordem inversa, então, né? Ao invés de fazer em ordem cronológica, vamos do mais recente para o mais antigo, que nem é antigo, né? Como o Samuel já disse. Mas a gente começa então por Presença, que também, como o Samuel disse, é acreditado como filme de 2024, porque ele passou em festivais no ano passado, né? E chegou nos cinemas nesse início de 2025, passou aqui no Brasil, inclusive. E é um filme que foi escrito e dirigido pelo. Não, escrito e dirigido não. Só dirigida. É um filme que foi. É um filme que foi dirigido pelo Steven Soderbergh, com base em um roteiro do David Koepp. Eu não sei se é assim que fala o nome dele. Mas os dois já trabalharam juntos algumas vezes, né? Inclusive em Código Preto, que é um filme que estava em cartaz nos cinemas ao mesmo tempo que Presença. Então, é isso, né, gente? De 2020 até agora, o Soderbergh fez sete filmes. Caralho, Então, a viciado em qualquer trabalhar. momento Sendo que vai ele ter um anunciou a filme dele em aposentadoria cartaz. dele uns anos atrás, né? Ele falou que não ia mais fazer Soderbergh do filme. céu. Não consegue, É. né? Não consegue. Tem uma diferença drástica entre esses dois filmes, né? Que Presença foi feita assim, com o dinheiro de um ticket de alimentação e uma coxinha. E o Código Preto é simplesmente. Eu posso estar enganado, mas é o Michael Fassbender e a Kate Blanchett no elenco, né? Meu Deus, olha a É isso mesmo. diferença! Só para avisar que o Presence custou 2 milhões de dólares. Eu não sei quanto o Código Preto custou, mas só ter esses dois atores já extrapolou o orçamento. Pois é. Mas é realmente, né? E o Soderbergh, eu acho que ele faz muitos filmes e ele faz muitos filmes diferentes, né? Estilos diferentes. Eu acho legal um diretor tão consolidado assim. Ainda, depois de ter anunciado a aposentadoria, os caralho, mas ainda estar experimentando, sabe, com com o cinema, assim. Ele fez um filme que eu não vou lembrar o nome, eu vou dar uma olhada aqui, mas ele fez um filme recentemente também, filmado em celular. Enfim, é um cara que experimenta, né, gêneros diferentes, assim, tipos, estilos diferentes. Isso eu acho muito bacana. Mas vamos entrar no presença, então, e a gente pode comentar um pouco mais do trabalho do Soderbergh, né, como um todo. Então, Samuel, se você puder falar um pouquinho sobre presença pra gente. O Presença, ele é um filme cuja premissa, na verdade, ela é muito simples. No filme, a gente vai acompanhar uma família que se muda para uma casa e logo ela se vê atormentada por uma presença sobrenatural. Ponto. Isso é o filme. Não tem muito o que falar, até que vai estragar até a experiência. Inclusive, claro, nós vamos falar de spoilers, pessoal, dos três filmes. Não tem como não falar de spoilers desses filmes. Então, se você está querendo se preservar de algum, dá aquele pulo. Mas a questão, o diferencial de Presence é que a história ela vai ser contada de uma perspectiva muito única, que é a da própria entidade que é invisível. Então, junto do ponto de vista da presença, a gente vai observar os acontecimentos se desenrolarem dentro da casa. Vamos testemunhar as interações familiares, os segredos dessa família, os seus medos e até os seus traumas. Enquanto essa entidade, ela parece que está se manifestando de maneiras sutis, às vezes mais perturbadoras, até a gente entender que existe um ciclo de algo muito errado acontecendo dentro dessa casa. A gente tem uma família, a Rebecca, que é interpretada pela Lucy Liu, casada com o Chris, que é interpretado pelo Chris Sullivan, do This Is Us, né? Ele acho que é o primeiro filme que ele faz. E eles têm dois filhos, a Chloe e o Tyler. A Rebecca, ela é uma mãe extremamente controladora. Ela não escuta a própria família e tudo que ela faz é apenas baseada nas decisões dela. E dá para ver que existe uma tensão familiar muito grande, principalmente por esse motivo. Mas a gente entende que aconteceu alguma coisa no passado da Chloe, que notavelmente perdeu uma amiga, sob circunstâncias muito misteriosas. E o Tyler, que é o favorito da mamãe, assim, descaradamente, a Rebecca ama o filho e acha ele sensacional, até nas estupidez que ele comete, e enquanto destrata muito a Chloe. Acho, principalmente dá a entender que após essa morte dessa amiga, ela pegou um pequeno desprezo pela própria filha, que só tem um pouco de carinho quando recebe do próprio pai, o Chris. Tudo isso a gente vai acompanhando na visão desse fantasma, desse espírito que nós não entendemos porque está dentro daquela casa. Esse espírito só consegue estar presente dentro dessa casa. Ele está acompanhando esses personagens dessa família. E as coisas ficam um pouco mais complicadas quando o Tyler leva para casa o seu novo amigo chamado Ryan, um garoto muito popular na escola e que o Tyler fica super feliz em virar amigo. Para complicar ainda mais, o Ryan se interessa de uma forma muito estranha, mas ao mesmo tempo você fica pensando, adolescentes, pela Chloe. E o espírito que está ali, observando todos os problemas dessa família, começa a se sentir muito mais, acho que a palavra poderia ser até um pouco violento, começa a ter uma reação muito mais violenta com o desenvolvimento desse relacionamento entre o Ryan e a Chloe, que é uma garota muito sensível, novamente, que está passando por um trauma muito grande, e com tudo isso somado, ela é a única da família que consegue perceber que tem alguma coisa naquela casa, que tem alguma coisa vigiando eles, que tem alguma coisa fazendo parte do dia a dia deles, uma presença, algo que os observa. Então a gente vai acompanhar essa família em um baita drama. É um dos principais pontos, né, de discussão que Presença trouxe. Foi um filme bem recebido no geral, mas fica aquela discussão de ah, é terror, ah, não é terror, É um drama, é um. Tem um Pós-terror. é um pós. Pior que eu não tô nem usando mais isso. Não, ainda bem que não estão usando mais isso, né? Porque, Não, pelo eu amor de vi Deus, né? psicodrama. O termo psicodrama, nunca tinha ouvido falar. Ai, meu Deus. Meu Deus. Mas Ai, sempre tem que inventar. Pois é, Ai, as pessoas. não tenho paciência Aí para isso. fica nessa situação de, ah, o que é que é esse filme de terror, mas não é terror. Tenho que admitir que o marketing do filme no Brasil foi muito errado. Eu não sei se vocês acompanharam ou se Acho que chegou. em todo lugar ele foi vendido como um terrorzão. As Sim. pessoas deixaram as salas porque era muito intenso, sabe? Elas Tipo, deixaram isso só é porque elas, não, que absurdo. elas queriam ver um filme de terror que dava susto e não dava, elas acharam chato. É, eu achei que Daí foi elas isso. só queriam dar Exato. susto. O que eu recebi de mensagens assim de pessoas que gostam de filmes de terror, me mandando. Nossa, o filme de terror, tô falando que é assustador, tô falando. E essas pessoas ficaram muito decepcionadas com o filme quando elas viram, assim. Então, pois é. Mas é isso, gente. Essa é a sinopse. Acho que a gente vai depois falar dos momentos finais e revelações, né, no geral do filme. Mas essa sinopse básica, o que é que vocês pensaram assim desta obra, dessa perspectiva? Desta obra. Desta obra. Uma coisa que eu achei muito legal e que eu acho que as pessoas, que nem todo mundo estava percebendo antes, assim, é que fala, ah, é do ponto de vista do fantasma. Tá, mas a Ghost Story também é do ponto de vista do fantasma. Mas presença é tipo, é a câmera em primeira pessoa, você é os olhos do fantasma, né? E isso eu achei muito legal, assim. Eu achei, assim, no geral, eu gostei do filme. Mas não achei nada espetacular, como você disse, Samuel. É uma história muito simples, um roteiro muito simples. Eu acho que a graça dele é justamente essa coisa da câmera em primeira pessoa, que eu acho que é muito bem feita. Eu achei engraçadíssimo o fantasma ser um fantasma que usa o chamar a atenção do MSN. Vocês devem lembrar Verdade, disso. verdade. Sim. Agora, E. quantas pessoas estão ouvindo isso vão saber do Caralho, que eu tô quantas falando? memórias foram Vão saber. mas também quantas memórias foram despertadas agora. Todo mundo quer tentar Neste mais, sabe, do que você momento, tá se falando. tinha alguma coisa irritante naquela época, era o chamar a atenção da MSN. Puta que pariu, era Puta que horrível. pariu. Que ódio era aquilo. Ah, era horrível. Mas é isso. Então eu achei muito legal. Como eu disse, né, no começo, é uma experimentação, assim. Então foi um roteiro simples, mas trabalhado de um jeito interessante. Eu gostei dessa coisa da grande angular, assim, você vê tudo a uma distância, né? E cada cena é um plano sequência. O fantasma sai andando pela casa e você vai andando junto, tipo, vai ter corte quando passar para outra cena, né? Mas enquanto está na mesma cena, você tá ali, tipo, correndo, né? Junto com essa presença. E isso eu achei interessante, assim. Só uma curiosidade, tu falou dos cortes, Sil. Esse filme tem pouquíssimos cortes. Pouquíssimos. Ao todo, Sim. são 33 cortes duros. Só isso. No filme todinho. Ele tem 1 hora e 20 minutos, é um filme curto. Todos os filmes que a gente vai falar hoje, curiosidade, né? Tem cerca de 1 hora e meia só. Menos até. Mas acho que o último é o mais longo. Mas o Presence, ele tem 33 cortes, né? O Soderbergh, ele usou uma versão de uma câmera DSLR da Sony. Bem pequenininha, assim, pequenininha, entre aspas, né? Montado no equipamento de estabilização para fazer as imagens, tudo em lente 14 mm, mas aí eu já vou discordar de Tucio nesse ponto. Tipo, sinceramente, eu odeio a fotografia desse filme. Odeio a iluminação. Eu acho assim, irritante aquela iluminação. Nossa, nossa. Do primeiro ao último take. Eu não sei se é a casa em si ou foi a época do ano que foi gravado, porque depende muito da luz natural que entra pelas janelas. Nossa, mas que. Nossa, mas tem abajur por toda parte nessa Tem isso. casa, em todo lugar. Sócio da Eletrobras. Mas essa questão da fotografia é interessante porque é o próprio Soderbergh que faz a fotografia do filme, só que ele assina com outro nome, né? Ele assina como Peter Andrews, mas ele já tá fazendo a fotografia dos filmes dele já faz um tempo, eu tô até tentando ver desde quando aqui. Ah, não, ele já faz há bastante tempo já, na verdade. E ele tem esse estilo, assim, tem essa. Nos filmes deles tem essa predominância de cores de luzes amarelas e coisa assim. Então acho que é bem dentro do estilo dele. Mas eu concordo contigo que como ele tá usando uma lente que é 14 mm, tu falou, né? Então, tipo assim, entra muito mais luz E ele tá sempre trabalhando, em sua maioria, com luz ambiente, então entra muita luz também. E aí fica um negócio que talvez possa se tornar um pouco cansativo pro olhar, né? Mas pessoalmente, eu gostei, mas talvez eu tenha gostado também porque eu vi o filme em duas partes. Pode ser por isso, não sei. Eu gostei mais da fluidez dos movimentos da câmera, né? Tipo, de como que o fantasma vai indo de um lugar para o outro, como que ele vai explorando aquela casa, como ele vai explorando o que está acontecendo naquela casa e tal. Essa parte eu gostei bastante. Tem algumas coisas no filme, porque eu concordo que é um filme que ele está querendo experimentar, e de fato ele está experimentando, né? E tem umas horas no filme que eu acho que foge um pouco dessa experimentação, porque é quando parece que ele sentiu que, olha, eu preciso colocar alguma história aqui nesse filme. Eu preciso contar alguma coisa. Porque tu tem uma história principal, que é a história do crime, a história da origem do fantasma, que vai ser desenvolvida aí ao longo do filme, né? Só que ele resolve colocar umas subtramas ali que ele não leva para lugar nenhum. Como, por exemplo, tem uma parte ali envolvendo alguma coisa que a mãe fez, que ela pode até ser presa por isso. E aí tem Falcatrua. alguma falcatrua que ela fez. E daí tem uma hora, por exemplo, que mostra o marido ligando para um advogado para ver a questão de um possível divórcio e tudo mais, né? E aí tu pensa, tá, isso é um drama que vai ser desenvolvido. Não, na cena seguinte ele fala assim, não, tudo bem, eu vou continuar contigo. Então, tipo, sabe, ele apresenta uma situação e não desenvolve ela, porque. Então, assim, até que ponto que vale a pena tu apresentar essa situação se tu não vai, se ela não vai ter importância nenhuma, sabe? Eu até entendo que, muita coisa pode ter acontecido fora da casa e a gente não viu. Eu entendo isso, mas também então, aquela ligação que ele faz para o advogado poderia ter acontecido fora da casa. Ele escolheu colocar ela dentro da casa, logo ele deu importância para isso e não dá importância para outras coisas. Então, eu acho que eu gostei do filme como experimento, assim, eu gostei de ter visto o filme, mas, por exemplo, não é um filme que eu teria muito interesse de rever, sabe? Eu acho que uma vez só é um filme que é suficiente, até porque. E eu vou falar isso não necessariamente como sendo uma coisa ruim, porque eu acho que é a proposta do filme, mas ele é um filme muito raso, assim, ele não tem muita profundidade. Então, uma vez que ele te explica o que que tá acontecendo ali, que tá bom, é isso, né? Tipo, beleza. Então, fechou, tô satisfeito, digamos assim, né? Então, é um filme que eu gostei de fato, mas, de novo, né? Não tem muito interesse em rever, porque eu acho que já foi, sim. É isso. É, eu fico nessa também. Saindo um pouquinho dos aspectos técnicos do filme, eu estou impressionado com vocês, viu? Viu com você, Daniel. Né? Você sabe até a qual lente que o cara Não, isso usou, foi o velho. Samuel que falou. Eu tô confiando nele. Ah! Não, a lente de 14 milímetros, foi o Samuel que falou. Não, então, Foi, foi. Samuel, estou impressionado com você, gente. Brincando, gente, mas não, estou impressionado mesmo. Mas é, fugindo assim do aspecto técnico, eu gosto de como ele conduz o filme, assim. Parece que ele vai te levar para uma investigação que eles, a menina em algum momento, a Chloe em algum momento, primeiro ela acredita que aquela fantasma é amiga dela, mas depois eu imaginei que ela fosse tentar saber quem ela é. Só que que me incomoda um pouco é que tem um momento que a Chloe, tipo, foda-se, esquece a fantasma de lado, perde o envolvimento com ela e eu achei isso muito estranho no filme, assim. É verdade. Porque, tipo, ela tá no momento, não sei que ela é, de repente, depois lá da visita da médium lá, que rolou um estresse lá, porque rolou uma grana lá, que não sei que lá, mas aí perdeu, aí isso me incomodou um pouco, assim, até mesmo para mudar, né? Eu acho que ele tentou sair desse, o que seria até entrar no clichê mesmo, né, de explicar, ó, vamos tentar salvar a fantasma, entendendo o que é que aconteceu com ela, mas da maneira como foi, achei um pouquinho brusca, assim, né, dela, Chloe simplesmente larga, perde o interesse, e aí não, ele acaba não indo ali para o lugar comum, mas também foi uma mudança bem brusca. Eu ia falar uma coisa que tu falou, que pegou um gancho assim, sensacional. Qual é o problema, inclusive, são dos três filmes que a gente vai falar aqui hoje, não é só desse filme. É a necessidade de diálogos expositivos. A gente está falando de filmes que eles ousam na ideia de mudar a perspectiva. Mas, novamente, Sim. pegando um gancho de uma coisa que o Ivo falou, eles não conseguem sair de alguns clichês. Tem um que se sobressai nisso. Mas todos ainda têm alguma falha nisso. Ainda tem alguma falha. O próximo, inclusive, é o pior de todos nesse sentido. mas todos têm necessidade de alguns diálogos expositivos, tipo essa cena. Ah, tem uma médium que vem e vai explicar o que notavelmente já tá na cara do telespectador. É só para encher barriga. Fica aquilo, ah, tenta mudar, tenta fazer algo diferente, mas você ainda cai no clichê. Precisava da médium? Sinceramente, não fez diferença. A personagem realmente não fez nenhuma diferença. E aí a gente vai pro final do filme, que talvez seja, que a gente não falou ainda, mas talvez seja o momento mais interessante dele. É, que realmente tem uma quebra de perspectiva, e a gente entende uma parte de por que aquele espírito estava se comportando daquele jeito o tempo todo. Sendo que, na verdade, a explicação ela não é definitiva. Eu gosto disso também. Não é definitiva. Ah, é o espírito da amiga dela? É o espírito de uma pessoa que morreu dentro da casa? Não sabemos, sinceramente. Eu, pelo menos, eu não captei a resposta oficial. Eu, não, eu, por exemplo, É o não irmão, né? tinha. Não, no final, a gente tem o irmão dela como um espírito, né? Mas é o quê? É um espírito que volta no tempo É, e... porque a médium fala da ideia de que ele, o tempo para ele é diferente, então tem a fala dela é voltada nisso, nessa ideia de que ele percebe o tempo de maneira diferente da gente, então o que está acontecendo agora pode não ter acontecido para ele ainda, umas coisas assim que ela fala, eu não lembro exatamente o quê, mas eu lembro que isso me marcou, e daí depois faz sentido, tipo, de ter sido, sabe, de ter sido ele, porque ela fala também Ele do negócio que mesmo, né? aconteceu. É, que aconteceu ali na janela, ela menciona a janela, não abre essa janela, coisa assim, que é onde é a janela por onde ele cai depois, né? Então, assim, se fosse algo que já tivesse acontecido antes, ela não ia falar nada da janela, não ia fazer diferença. Mas ela fala como um alerta, assim, não abre essa janela e tal. É, eu tô falando de memória porque eu não consegui rever esse filme, então, tipo, mas eu vi ele faz pouco tempo, né? É, mas eu lembro dessa questão. Então, para mim, eu não sei se mais, vocês também viram dessa maneira, né? É, para mim é o irmão que tá ali. Eu não tinha reparado assim a esse ponto, não. Mas faz sentido. Faz sentido. Eu imaginei que, tipo assim, a gente vê o irmão pelo espelho, né, no momento final do filme. É a última cena, Só né? que, só que assim, spoilerzão, sai um fantasma da casa e vai pro céu, né? Esse seria o irmão, porque eu entendi assim, o fantasma que tava ali cumpriu a missão dele, a pendência dele e foi embora, né? Mas eu não tinha entendido que seria o irmão. Porque se for assim, esse coitado agora se prendeu num ciclo sem fim. É. É, o que eu entendi. Porque até a Lucy Liu fala, tipo, ai, meu filhinho que tava protegendo Isso, é. a irmã o tempo todo. E aí, nesse momento, é que ele. É isso, vai pro céu, porque ele Cumpriu, né? cumpriu, né, o que. A missão dele ali, ele estava livre. Pra finalmente sair da casa, porque ele não podia sair da casa até então, né? Ele tá lá desde o começo, ele não pode sair nem pra varanda, assim. Quando alguém sai pra varanda ali, Ele o não pode pai pra falar no acompanhar. telefone, ele não consegue sair. E aí no final mostra isso, ele liberto, né, dessa prisão que ele tava até então. Eu também entendi dessa forma, assim, né, como sendo o irmão. A Chloe acha que é a amiga dela, né, até. Certo ponto, até como o Ivo disse, né? Ela esquecer que existe o fantasma e deixar Até pra lá. deixar de ser conveniente para ela, né? É, A exato. vida Não tem é que minha amiga, seguir, não me gente. importa A quem vida se... tem que seguir. É, se não é a minha amiga, não É importa isso. quem tu é, então. Eu encontrei um boy aqui, segue sua Segue vida. sua vida, exatamente. O jovem, quando E tá até transando, ele não por pensa isso mais nada. também. É verdade, é verdade. É. Até por isso também que o fantasma tava mais afeiçoado a ela, eu acho, né? Por ser. Porque esse moleque era um cuzão, né? Quando ele estava vivo, ele era um insuportável. Sim. É, então ele ficou com raiva Mas. dele mesmo quando o cara conta lá que fez um bullying lá super ofensivo lá com a mulher lá e ele tava É. achando linda, a mãe dela linda, ele foi lá, ficou puto e quebrou o quarto dele. Não, então, tipo, Exato. acho que é isso, ele revendo a própria vida e os erros que ele cometeu e tudo mais, tanto é que ele já, quando o amigo lá chega no, na casa, ele já não, já tenta evitar algumas coisas, né? Tipo, não deixa ela tomar bebida lá e tudo mais. Então, tipo assim, porque ele já sabe, de certa maneira, o que que aconteceu, pelo menos nessa percepção temporal dele, tipo, aquilo já aconteceu, né? Tipo, que levou ele a se tornar um fantasma, então... Eu fui mais por esse caminho mesmo. Então, olha só, mas aparentemente o filme tem mais profundidade do que eu tinha dito, então que a gente tá discutindo as possibilidades aqui há Tô um mais pouco tempo. surpreso com essas possibilidades. Não, faz todo sentido, mas aí agora me incomoda uma coisa, porque ele sabendo o que ia acontecer, né, o fantasma, ele ainda não consegue evitar que ele seja, tipo assim, drogado pelo amigo lá e desmaia. Não sei, ficou meio. É, então, eu acho que porque é isso, ele às vezes consegue evitar que a Chloe mesmo beba Sim. as bebidas com drogas e às vezes não, né? Então, Mas acho aí que eu acho que volta nessa questão do propósito dele, né? Ele tá ali para proteger ela. E para ele pro poder proteger ela, ele precisa morrer, na verdade, né? Sim. Pode ser isso. E eu gosto como ele vai evoluindo assim ao longo do filme, né? No começo ele é só um observador mesmo. Depois que começa essa coisa de interferir mesmo, né? De apertar ou chamar a atenção, de destruir o quarto, Nossa, não enfim, tem de como ver de várias outra coisas maneira que ele isso. não começa a Não estivesse fazer. entendendo o que estava acontecendo direito, né? Então vamos dar um crédito aí para. Agora tem uma curiosidade que eu li alguma coisa assim, gente, em algum lugar, eu vi alguém comentando, mas talvez vocês saibam mais do que eu, que o Steve se baseou numa história que aconteceu com ele, ou foi o roteirista. Que ele. Vocês escutaram essa história, não, gente? Vixe, eu Sério? não vi. Nossa. Como é Será que que eu é, tô Ivo? viajando? Oi? Como É é que baseado numa é, história Ivo? real, é isso que eu estou dizendo. É É. baseado. É uma experiência Não, é uma pessoal experiência dele. pessoal, exatamente. Que a ideia do filme ele surgiu da experiência do próprio Soderbergh e da esposa dele com uma possível presença na casa deles. Mas aí já, acho que é fanfic. Eles Ah, foram então tá. informados de que a antiga proprietária ela tinha falecido na residência que eles compraram. Aí eles achavam que a presença dela estava ali em algum momento. Inclusive, cara, para vocês terem uma ideia de como esse negócio de casa mal assombrada nos Estados Unidos é forte, tem lei federal, determinação federal, que quando uma casa vai ser vendida, se aconteceu algum assassinato, alguma morte dentro da residência entre os últimos três proprietários, isso tem que ser informado na hora da venda. Isso tem que ser informado. Porque eles realmente acreditam em negócio de comprar casa com um espírito. Acho bom. É, não tem por que não, né? Certo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que assim, se é um negócio que vai derrubar o preço da casa, Melhor ainda. eu Aí tem topo que avisar dividir. mesmo, né? Sabe? Não, mas para eu comprar assim, falar, ó, essa casa está barata. Você quer essa casa? Não tá barata. Mas tem essa questão. Eu tipo, beleza. Tá de boa. É possível eu comprar essa casa? Sabe? Tipo, Porque ah. fora assim, num mundo normal, né, sem nada sobrenatural envolvido, é complicado comprar imóvel. Até mesmo se você for ver por esse filme, o problema do filme não é o fantasma, né? O problema são os vivos. Então, Isso. você não tem que preocupar com o É, então, fantasma, sim, não. eles têm, né, não só o menino, o Ryan, né, mas o é Ryan? O Tyler. assassino? Ah, não, o assassino é Tyler, Ryan, não. não, mas como a própria família, né? Como vocês falaram da mãe que tá fazendo trambique lá no trabalho, enfim, assim, eles estão com essas questões, né? Além do assassino em série que eles não sabem que existe ainda. Gente, aí tem esse negócio da fantasma lá que quebrou o quarto do menino, que se chamara médium, que falou não sei o que lá. Aí o pai e a mãe, ah, vão viajar. Deixa vocês aí. Vocês ficam de boa, né? Fica de boa. Beijos. É, tem isso. Desculpa, gente. E uma coisa que eu não gostei também é essa revelação do assassino, né? Porque o moleque, ele começa a falar e explicar e ele não Ai, cala a boca nunca é mais. E eu chato, fico ó. com É vergonha chato. porque E o ele menino é um péssimo essa ator. parte Esse foi meio garoto é um ruim. péssimo ator. É. Não ajudou em nada. Aí eu realmente não Nossa, curti. gente, ele conquistando ela, ele Seduzindo. cantando ela, né? Seduzindo ela, falando, nossa, meu Deus. Não, minha filha, Esse você gosta de moço tá muito humilhação, hein? abalado mesmo, é, Sim. pra cair na lábia desse cara, porque ele é muito ruim. Mas quando você é jovem, você está sujeito à humilhação o tempo todo. verdade. Está. Ah, eu acho que é por isso que eu não consegui prestar atenção nesse filme. Tudo me incomodava, os atores ruins, a fotografia ruim, por isso que eu não entendi nada. Mas tem uma curiosidade que eu acho assim, a maior do mundo. Um total Ronaldinho Gaúcho em um evento que é a Julia Fox fazendo participação especial como A a corretora, corretora. Eu, a meu Deus, é a corretora. Julia Fox! E Rolê aleatório. sem totalmente o rolê aleatório e sem nenhuma maquiagem dessas que ela usa realmente, sabe? Tipo, o cabelo mais platinado, essas coisas todas. Eu só fui perceber que era ela nos créditos. Peraí, Eu tô por que descobrindo diabos tem o isso nome da agora. Julia? Por que diabos tem o nome da Julia, da Julia Fox aqui nesse filme? Meu Deus, ela era corretora! Nossa, eu tô vendo Ai, uma pois foto é. aqui agora. Não. Sim! Eu não vi. Eu não tinha notado. É, eu vi agora aqui também no que eu entrei, que eu não vi nos créditos. Vamos lá, vamos para 2024, então, né? Também bem recente, falar sobre In a Violent Nature, que foi escrito e dirigido pelo Chris Nash. Esse é o primeiro longa dele, mas ele já tinha dirigido curtas, né? Inclusive um que entrou no The ABCs of Death 2, é o Z, inclusive, o curta dele é o Z. E é isso, esse a gente tem, né? Não é. É um fantasma, a gente tá aqui no ponto de vista de um Jason, né? Ele faz mais do que Só apenas mostra. chamar a atenção, né? Isso vale lembrar. Sim, exato. Samuel, se quiser fazer uma introdução pra gente, então. Sim, como bem falado pela Sil, essa é basicamente um Sexta-feira 13 pela perspectiva do Jason. Se o diretor tivesse grana para fazer esse filme dessa com a marca Sexta-feira 13, tenho certeza que ele teria feito. E meio que ia ficar a mesma coisa, gente. Não ia precisar mudar nada. Em uma natureza violenta, né? Esse ficou o título em português mesmo? Eu nem sei. Eu acho tão Uma bonito esse. natureza violenta. É, né? Eu acho muito bonito esse título original na Violent Nature. Eu acho chiquérrimo. Também É, soa chiquérrimo. lindo, soa imponente. Mas enfim, nesse filme a gente vai acompanhar o ressurgimento do Johnny, que é um assassino morto-vivo, estilo Jason, né? É, completamente mudo, que ele é despertado do seu túmulo quando um grupo de jovens que está, claro, acampando na floresta, conhecendo um lugar ali montanhoso, com vários campos vastos, eles vão em uma torre e roubam um medalhão justamente no local que está sendo descanso desse Johnny. O medalhão, ele é um objeto que faz o Johnny ficar em paz porque pertenceu à mãe dele. E, obviamente, ele levanta e tem como principal objetivo encontrar o medalhão, tomá-lo de volta. Então, o filme, ele vai se desenrolar quase que completamente pela perspectiva do próprio Jason, ou o próprio Johnny, tô chamando de Jason, enquanto ele vai perseguir implacavelmente todos os jovens para tentar pegar o medalhão de volta. Então, essa narrativa, ela tem uma jornada lenta, ela tem uma jornada metódica. É, a gente vai ter muita cena de caminhada, a gente vai ter muito som da natureza. É um filme sem trilha sonora, já vale. Isso é um ponto bem importante, inclusive, foi uma escolha real do diretor. É, a gente tem apenas mixagem de som para justamente deixar a natureza, né, do ambiente mais em perspectiva. Mas, ao mesmo tempo que tem esse andar. Estou sendo até irônico agora. Esse andar um pouco lento, toda vez que o Johnny encontrar das pessoas que estão próximas do medalhão, vai culminar em um encontro extremamente brutal e sangrento. Então, nós, a gente, como espectadores, a gente vai experimentar essa história justamente através do olhar do assassino Johnny, né? Vamos testemunhar toda uma violência em uma perspectiva extremamente fria, completamente implacável. E, curiosamente, pelo menos na minha opinião, com uma intimidade maior, parece. Eu tive essa sensação assistindo esse filme, né? É um filme que brinca de explorar justamente uma natureza de violência nas figuras clássicas dos assassinos slashers dos anos 80, né? Mas eu falando assim, parece que o filme é perfeito. Não, o filme, na cabeça do diretor, o Chris Nash, né? Pra vocês terem uma ideia, até eu tava lendo aqui sobre, o Chris Nash começou os trabalhos de gravação desse filme e teve um momento nas gravações que ele disse, não, parou, parou, parou, parou, parou. Ele descartou quase que 90% do que ele tinha filmado. Uma das poucas coisas que entraram foi a cena que o Johnny observa das pessoas que ele vai matar pela janela, que é no começo do filme mesmo. Nem, não há muita explicação de por que o Chris resolveu mudar, recomeçar as gravações, mas eu tenho uma teoria de que o diretor, ele queria demais. E ele sempre falou isso em algumas entrevistas, de que ele realmente queria fazer um filme com uma perspectiva única do assassino. Só que ele tá nessa de querer surpreender a gente. Então, é a minha teoria. Que ele quer surpreender a gente o tempo todo nesse filme. E ele vai fazendo isso por uma crescente de violência, inclusive. Mas para chegar no ponto, e novamente nós já vamos entrar nos spoilers, de que ele vai abandonar a própria proposta. Então a gente vai entrar no arco final do filme com uma quebra de perspectiva gigantesca, novamente, na minha teoria, pela ideia de que o diretor quer surpreender a gente, que, sinceramente, por mais que eu até goste desse filme, acho ele de razoavelmente divertido e interessante, mas não dá para defender o final desse filme. Não dá para defender. Eu acho ele muito ruim, a escolha péssima, uma quebra realmente de expectativa gigantesca, mas pro negativo. Enquanto a gente estava com alguma coisa ali realmente divertida, se construindo nesse ciclo de violência, a gente tem um encerramento súbito para uns 20 minutos finais que você fica. Pô, é isso? Uma ideia metafórica, realmente você me entrega uma ideia metafórica, metalinguística no final das contas. E aí eu fiquei, ok, blé. Nota 3. Samuel, você que é o cara dos números, são quantas mortes tem nesse filme? Cara, não sei te dizer. Mas Tá. eu conto rapidinho na mente, pode ir aí falando. Tem o cara do começo do filme. Aí os jovens, o drogado, a lésbica, a quase lésbica, o chato, o amigo do chato, o policial, o menino. 8 mortes. Oito mortes, tá. Beleza. É, não, depois é só para eu fazer um comentário. Mas eu encerrei minha sinopse e vocês podem falar. Bom, eu não, eu achei o filme mediano também. Como eu disse lá no começo, também é um filme lento, contemplativo, né? O Chris Nash disse que a abordagem dele era fazer um documentário desses de natureza. Ele não tem trilha sonora, né? Eu acho que ele conseguiu, assim, o objetivo dele, sabe? Fazer um filme mais metódico, mais lento. Eu acho legal que a gente não sabe quase nada das vítimas, né? Dos jovens e tal, mas porque a gente tá justamente vendo pelo ponto de vista do Johnny, né? Que é o assassino e que. É isso, o Jason não sabe nada das pessoas que ele mata, assim. Foda-se, sabe? Você tá lá. É isso que basta. Então, faz todo sentido, assim, não ter nenhum aprofundamento, assim, sobre as vítimas, né? Acho que tem umas mortes bacanas, mas achei um exagero colocarem também, sei lá, né, aquelas listas de melhor morte de 2024. E aí colocaram a da moça da yoga, assim, aí quando eu fui ver, eu não achei tão assim, sabe? Enfim. Mas eu achei uma proposta interessante também. Eu acho que faz sentido o filme ser como ele é, assim. E porque é isso, a gente está acostumado a assistir slasher e é tudo exagerado, é tudo, né? Eu tava vendo o um vídeo do Red Letter Media, que é um canal no YouTube, né? Que eles falam, tipo, quando o Johnny sai da tumba dele, assim, né? Que é uma coisa super, tipo, não tem barulho, não tem nada, é um cara saindo da terra. E aí eles comparam com quando o Jason, tipo, cai um raio no túmulo dele e ele Amo. sai, tipo, é aquela coisa, né? Então, é isso, acho que a gente está acostumado a esses exageros nos slashers que não vão acontecer nesse filme porque a proposta é outro ponto de vista, né? Então eu acho que faz muito sentido ele ser assim, mais calmo, mais silencioso, enfim. E concordo com o Samuel que esse terceiro ato foi uma quebra que também não me agradou, assim. Mas no geral acho uma proposta interessante, assim. O filme não me pegou tanto, mas acho que aí é mais, né, de novo, questão de gosto do que um defeito, assim. Acho que é super válido. Segundo Chris Nash, ele já está trabalhando numa continuação, inclusive. Sério? Daí não sei que é. Meu Deus. Diz que foi anunciado na San Diego Comic Con do Ah, é ano passado. verdade, acho que eu lembro disso. Nossa, tava por fora. Se vai sair, né? A gente não sabe porque essas coisas às vezes. Ah, vamos fazer, Não, gente. Aí não, nunca deixa eu faz. só falar assim, Mas. vai, com certeza vai. Porque esse filme, ele custou novamente um trocado. E se eu não me engano, só no, nos Estados Unidos, no primeiro final de semana, ele tirou 4 milhões de dólares. Um trocado, um trocado. Opa. Ele, a distribuição oficial acabou ficando com a Shudder. Então, o filme não tinha classificação indicativa, mas era mais 18 mesmo, só mais 18. E mesmo assim, ele pegou uma nota com pouquíssimas salas de cinema nos Estados Unidos. Então, certeza que esse filme vai sair muito fácil, essa continuação. O trailer desse filme foi do caralho. O trailer era bom. Muita gente comprou o trailer. É bom, Ele sim. me comprou com o trailer. Eu fiquei super empolgado. Ô, gente, ô Daniel, Oi. antes de você, que eu sei que você gostou, Uhum. aí deixa eu falar, que Não, aí tranquilo. quando eu falar mal, Pedir aí eu permissão aqui, não, mas pode falar mal tranquilo, hein? Não é uma Eu deixo, unanimidade. pode falar. Tá bom. Tá, gente. É, assim, gente, eu não tenho problema com filme lento, eu não tenho problema com filme sem trilha sonora, eu até gosto, que eu acho que quando você sabe usar esses recursos, eles funcionam muito bem, né? Eles têm um propósito de ser assim. E nesse filme tem o propósito de isso acontecer, faz todo sentido. Eu gosto de algumas coisas no filme. Eu gosto da proposta, gosto muito da ideia, gosto de como ele intercala, né, uma violência com essa lentidão, mas aí eu vou entrar. Que eu não gosto, assim. Eu não gosto da edição do filme. Eu acho. Aí eu vou falar uma coisa que é de achismo mesmo, do meu cotovelo, tá, gente? Informação que eu tô tirando do meu cotovelo, mas. É porque assim, me pareceu, assim, que o cara ele gravou um monte de coisa. E ele tinha que ter material de 1 hora e meia. Então ele foi encaixando e. Só que assim, ah, eu não tenho uma sequência para essa cena, eu vou dar um corte aqui seco. Tipo, a mulher ela tá caminhando à noite. Tum, tum, tum, tum. Aí de repente corta pra ela com a perna toda machucada. Falei, gente, que momento, né? Já que era para ser um filme lento, não sei o que lá, por que que não mostrou ela caindo e machucando a perna? Né? Assim, umas isso me incomodou muito a edição desse filme. Me pareceu uma coisa muito assim. Não me pareceu uma coisa. Eu quero experimentar na edição, fazer uma coisa diferente. Faltou assim. Cara, eu não tenho material, então eu preciso fazer alguma coisa aqui pra encaixar aqui. Aí eu taco isso. Aí qualquer. Ô, gente, quando eu fiz a escola de cinema, a gente fazia uns curtas, a gente fazia muita merda. E era isso. A gente virava e falava assim. A gente virava e falava: ah, não, vai ficar conceitual isso aí. Né? Isso daí vai ficar. Vai ficar já, fizemos merda, gravamos errado. Aí na hora da edição não tava conseguindo, ah, faz assim que aí é conceitual, só é, a gente tá fazendo é arte. Então assim, me pareceu muito isso da escola de cinema e a questão do final, aquela cena final, gente, aquele diálogo, ele me incomodou um tanto assim que eu quase desisti do filme ali, né? Eu virei e falei, não. Sério que. Eu falei, é sério que isso tá acontecendo? E como ele termina, eu virei e falei, gente, Assim, eu virei e falei, não funcionou. Gosto de algumas mortes, a da moça da yoga não. Eu achei aquele exagero. Não que eu também não ligo para exagero, mas cara, não faz sentido nenhum. Por que o assassino ia fazer aquilo? Qual o sentido de um assassino matar, fazer daquele jeito, né? Nem Jason era tão malabarista assim para fazer uma morte daquele jeito. E não era a proposta do filme, não era uma premonição para ter uma morte mirabolante daquela. É, eu gosto de algumas coisas do filme, mas assim, eu virei aquilo ali, o cara virou, ah, sei lá, vamos fazer isso aqui que vai ficar legal, sabe? Sei, aí eu achei aí eu vou entrar e vou. É, eu achei que entrou também numa pretensão, assim, também. Algumas coisas muito pretensiosas. E virou uma pequena saladinha que para mim não funcionou. Eu tô, volto. Ah, tá. Essa cena eu não podia deixar passar, que eu até comentei com vocês lá no grupo. Eu tô vendo o filme, aí de repente tem um personagem lá que vai enfrentar, que é um. É tipo o xerife, o Ranger. Eu já te enfrentei antes, eu vou te enfrentar agora. Aí ele entra no embate, aí o assassino vai lá e dá um aperto na mão dele. Quebrou o dedo ali, talvez. E o cara. Aí eu jogo o cara pro lado. O cara, em vez de levantar e sair correndo, ele sai arrastando. Ah! Ah! Eu falei, oh, gente, não, eu voltei a cena pra ver. Eu falei, não, cara. É por isso que eu falo a questão da falta de material, cara. Talvez em alguma cena ele gravou o cara, tipo, quebrando a perna dele e aquela cena ficou ruim, não funcionou. Mas ele só tinha aquela outra cena pra encaixar. Eu falei, ah, vai isso mesmo. Aí, isso aí pra mim entra num nível de picaretagem assim que eu não gosto, sabe? Do cinema, assim. Aí isso daí me perdeu muito no filme ali. Eu não gosto de eu não tenho problema, gente. Não tenho problemas com erros de continuidade de filmes assim que você vê que o cara fez ali no, né, numa paixão de cinema lá e acaba saindo aquela coisa involuntária, acaba sendo engraçado, né? Sei lá, aquele modo trauma movie, mas eu não acho que era a intenção desse filme ser isso. Ter esse tipo de problema, né? Então, foi isso, assim, que o filme ele me perdeu nessas coisinhas assim, ele me perdeu. E foi um filme que eu criei uma expectativa nele, que eu achei assim. O trailer é maravilhoso, cara. Assim, eu falo um negócio que o filme que é interessante, que é tipo assim, a gente não tá procurando profundidade nesse filme, que é um slasher, né? A gente não vai procurar profundidade no slasher, assim como a gente vai encontrar nos outros dois filmes que a gente citou. Mas assim, eu acho que ele podia ser mais funcional dentro dessa proposta dele, assim. Eu acho que, ok, ideia legal, mas falta na execução. Mas como Samuel disse, quem sabe uma continuação ele consegue aparar algumas arestas ali e entregar um produto melhor. E o assassino eu acho legal, acho o visual dele legal. Na hora que põe a máscara lá e pega as armas, eu falei, caramba, gostei. Pra falar que Eu eu curti odiei o também. filme de tudo, eu curti o ritual do sangue. Só pra pegar o gancho do Ivo com críticas, realmente, eu acho que, inclusive, o maior problema desse filme, eu volto batendo na tecla do diálogo dos expositivos. De todos os filmes, ele é o que mais usa os clichês. Na verdade, ele é 100% clichê. 100%. Assim, pra dizer que 100, não 100%, 95%. Porque os 5% que não é clichê, que ele resolve inovar, é o final, a porra do final, que eu não gosto. Que eu não gosto daquele final. E, por exemplo, os diálogos expositivos. A fogueira, os jovens ao redor da fogueira, contando a história justamente de origem desse vilão. Porra, sério? Sério? E a história nem é legal. Desculpa aí, eu não gosto daquela história. Não é boa aquela história. Eu vou defender as mortes. Eu vou defender a morte da menina do yoga. Eu adoro essa morte. Eu acho essa morte muito incrível. Mas o que mais se fudeu mesmo, foi o policial. Porque o mortezinha desgraçada. A menina, eu acho até que não sofreu tanto, não. No meio do processo, a Ratá já tinha já virado Nossa, gente. polenguinho. O que que foi aquela morte daquele policial? Mas a do policial, ele foi sadismo puro. Muito, muito sadismo. A parte dele quebrar a mão e ele ficar se rastejando, eu também não entendi. Mas depois eu revendo, eu fiquei. Ué, uma grande. Duas letras no sentimento. Ué. Mas, por exemplo, o finalzinho, né, a última morte mesmo, que a gente tem do mocinho, que Eu morte adoro essa idiota! parte. Ela é Eu muito adoro. boa! Essa é a que eu gosto. Ela é muito boa porque ela é muito idiota. Ele faz parte da natureza, aquele monstro. Ele tá ouvindo tudo que eles estão falando. Quando ele grita atrás dele, bem coladinho deles, é não que ele fez isso. Eu adorei essa E parte. aí ele Essa eu gostei. transforma a cabeça dele em espuma! Espuma! Linda cena, maravilhosa. E é melhor ainda porque a gente tem a menina, a mocinha. Que ela tá com correntes numa mão, um galão de gasolina na outra, porque eles têm um plano, né? Eles têm um plano que eles vão colocar em prática. Quando ela vê o que o Johnny fez com um amigo dela, ela diz: foda-se, eu só Foda-se! vou embora. Ela literalmente solta as coisas, bota o colar pendurado no galão de gasolina, porque o cara tava atrás do colar, e simplesmente vira e vai embora. É a única atitude inteligente que alguém teve nesse filme inteiro. Foda-se essa merda, eu tô indo embora. Ah, o filme tinha me ganhado muito nessa cena. Eu tinha adorado essa cena. Mas aí vem o arco final. Mas ela encontrou uma coisa pior, Samuel. Ai, foi uma Já que a palestrinha. Tony fala na cabeça dela lá dando a palestrinha, acho que ela preferia estar lá É, salvando o que é pior, o mundo. um assassino perigoso ou uma palestrinha? Ela conseguiu encontrar algo pior, foi a palestrinha. Desculpa, gente. Eu acho que eu gostei do filme mais do que vocês, claramente. Eu gosto, o que eu gostei desse filme é que, ao contrário do Presença ali, esse filme aqui, ele é um experimento puro. Eu acho que ele não tenta, porque o Presença, ele ainda tenta contar uma historinha, né? Tipo, ele tem ali um desenvolvimento, ele tem uma certa conclusão e tudo mais. E esse aqui não. Ele é o slasher pelo ponto de vista do vilão e meio que pronto, assim, sabe? Então, eu entendo. E aí, assim, levando isso em consideração, a minha leitura do filme foi essa, sabe? Se eu tô vendo um filme do Jason pelo ponto de vista do Jason, o que eu tenho que esperar é isso, né? São esses mesmos clichês que a gente vê no Sexta-feira 13, assim. Os personagens sentados na beira, ao redor de uma fogueira falando sobre a origem do Jason é o que acontece em quase toda Sexta-feira 13, sabe? Então, tipo, faz sentido que isso aconteça também nesse filme. E aí, o que eu acho legal a respeito desse filme é que ele extrapola um conceito que a gente, como fã de terror, já sabe há muito tempo, que é a ideia de que num filme slasher, os personagens ali, os mocinhos, coisa assim, não serve para nada. A gente não se importa com eles. Daí, esse filme aqui extrapola esse conceito, porque de fato ele não desenvolve nenhum deles. A gente não conhece nada sobre eles e não importa também, porque, tipo, eles são personagens num filme slasher, eles estão ali para morrer, basicamente, né? Então, assim, então eu gosto desse conceito. Eu vi umas entrevistas com o diretor. E ele estava falando de questão de referências e tudo mais. E aí teve uma referência que foi citada, não sei nem se foi por ele ou se foi pelo entrevistador, mas ele concordou e tal, que daí virou uma chave para mim. Que não foi a referência de documentários de natureza, coisa assim. Foi a referência dos certos filmes da carreira do Gus Van Sant. E ele cita especificamente o elefante. E o elefante tem muitas cenas dos personagens andando pelos corredores da escola. Tem muitas cenas de corte seco, que depois aconteceu um monte de coisa durante esse corte, sabe? Tem muita coisa que daí, vendo o filme através dessa lente, assim, através dessa ideia de que, ah, se essa for uma referência mesmo dos filmes do Gus Van Sant, desses filmes que são mais contemplativos, desses filmes que não se utilizam de trilha sonora, instrumental para poder criar sei lá, um sentimento, alguma coisa, de filmes que são mais secos, sabe? Eu fui por esse caminho e daí eu acho que eu gostei, acabei gostando bem mais também por causa disso. Sei lá, eu entrei na viagem do filme, sabe? E aí eu fui muito, sei lá, a minha leitura foi muito mais tipo, tá, se eu tirar essa questão do ponto de vista, o que que mais que eu tenho aqui no filme para observar? Daí eu fui pegando essa questão de ser uma discussão metalinguística, né? Porque ele tá subvertendo, os valores do slasher, ele tá Ele tá jogando na nossa cara que a gente não se importa com aqueles personagens, que a gente nunca se importou com eles. Ele tá trazendo essas referências de outros cineastas e tudo mais. Então, assim, com base nisso, eu acabei gostando do filme. Tanto é que o final não me incomodou, sabe? Tipo, porque essa quebra de expectativa, ela também é uma característica daquilo que a gente chama de cinema moderno, né? O cinema moderno sendo em oposição ao chamado cinema clássico, né? O cinema clássico é essa ideia do cinema que tá sempre, que tem todas as ideias muito bem organizadas para levar a uma certa conclusão. E o cinema moderno ele vem para meio que ser um contraponto para isso, né? Então assim, eu fui por esse caminho, assim, de entender que o filme do Jason é um filme clássico e esse aqui seria uma visão moderna do filme do Jason. Então é de se esperar que ele seja diferente mesmo. E aí pessoalmente, eu gostei dessas diferenças. Eu concordo com vocês que, por exemplo, cenas como a morte lá da menina do yoga parece ser o tipo de coisa que ele colocou ali só para chamar atenção para si, sabe? Para ter alguma coisa sobre o que falar no filme além da questão do ponto de vista. Então, eu entendo que isso que fica um pouco exagerado demais, assim. Tanto é que quando se fala das mortes do filme, só se fala sobre essa, fica parecendo que só uma pessoa morreu no filme todo, sabe? Porque ele exagerou tanto naquela ali que daí, tipo, chamou atenção só para isso. E o que eu não gosto, porque eu gosto de filmes mais equilibrados, sabe? É mais ou menos a mesma bronca que eu tenho com o final do A Substância, sabe? Quando, tipo, ele também ela dá aquela exagerada, porque daí todo mundo só fala daquela exagerada que ela deu. Então, mas eu não vou entrar no detalhe da Substância agora. Mas, sei lá, de maneira geral, eu gostei do filme e eu achei que, como experimento, para mim, ele funcionou melhor do que o Presença, por exemplo. Então, basicamente é isso. Tem vídeo no Sétima Arte, se alguém quiser me ouvir falar mais sobre esse filme. Fazer o meu Verei. jabá também, Vejam, né? tá certo, tem que fazer. Eu acho que faz muito sentido, sim. Entendo os gostos e os desgostos sobre esse filme. E espero que, se a sequência rolar mesmo, que seja algo que siga essa linha, né? Sei lá quem que vai produzir isso. Às vezes é isso, né? Um filme faz sucesso, aí entra estúdio, e aí o caldo desanda mesmo. Mas espero que seja algo interessante que venha por aí. Mas sabe uma coisa que eu acho interessante desse filme aqui? É que ele consegue causar reações mais extremas. Assim, ele é esse ame ou odeie. E pessoalmente eu gosto mais desses filmes do que os filmes que a gente fica meio que indiferente. Porque eu fiquei indiferente ao Presença, sabe? Então eu prefiro odiar um filme do que achar ele, ah, legal. Sabe? Então, tipo. Sim. É, faz sentido, sim. Gostei de odiar esse filme, gente. Isso faz sentido, Daniel. Tá Gostei de odiar esse filme. Mas eu confesso que eu fiquei talvez mais indiferente do que eu imaginava, porque eu precisei reassistir esse filme. Eu assisti esse filme ano passado e eu tinha esquecido quase tudo dele. Real, real, real. Eu esqueci muita coisa dele. Eu precisei rever, inclusive, é bom o exercício de rever. Porque eu pude fazer rápido. Porque nas partes que ele caminhava, eu só pulava. E aí, Vendo a é tipo velocidade 2. 40% do filme. Virou um curto, viu? Mas tem umas cenas bonitas de caminhada, embora eu não goste desse som. E olha, gente, eu tenho uma sala de baporreta aqui em casa, tá? Mas eu não gosto da mixagem de som. E eu acho que as duas perspectivas que o diretor tenta trazer de slasher e ao mesmo tempo de filme contemplativo, tem alguns momentos que não batem. Porque no começo, beleza. Mas lá do te, no, no, no, da metade pra frente já tá cansado aquelas caminhadas. Ah, é isso. Vamos para 2017 falar de Sombras da Vida, ou A Ghost Story, que foi escrito e dirigido pelo David Lowery, que para mim, pelo menos, é o que eu mais conheço dele, assim, que ele viria a fazer depois, foi o Cavaleiro Verde, que Maravilhoso. eu gosto muito, Eu inclusive. amo. Que filme É, também. maravilhoso. Adoro. É outro, né? Outro filme pelo ponto de vista do fantasma, mas bem diferente de Presença. Nesse caso, a gente está vendo o fantasma. E é um fantasma clássico, né? Um fantasminha de lençol com os furos no lugar dos olhos, assim. Eu acho ele muito fofo. Madraça. Mas vamos à sinopse então, Samuel. No Brasil, o A Ghost Stories foi lançado com o nome Sombras da Vida. Títulos nada a ver, mas beleza. E a gente vai acompanhar nesse filme a história de um casal no interior do Texas, em que a gente tem lá, conhece eles num primeiro momento, numa cena inicial bastante bonita, onde eles estão tendo um diálogo agarrados no sofá. Uma coisa bem casal mesmo, que eu acho essa cena de abertura muito bonita. Já vou logo avisando, eu sou um grande fã desse filme. E essa cena eu acho maravilhosa porque representa uma representação de casal mesmo, que é você tá ali junto com a pessoa e você conta uma história da sua vida para ela. E a esposa, que é interpretada pela Rooney Mara, conta que ela viveu sempre trocando de casas, muitas casas ao longo da vida dela. E que quando ela se mudava de uma casa, ela tinha uma pequena mania de escrever um bilhete e esconder por essa casa. Quando o marido dela pergunta, o marido dela, que é interpretado pelo Casey Affleck, ele pergunta o que ela escrevia nesses bilhetes, ela responde que era uma palavra para caso eu voltasse. É assim que começa o filme. A gente vai conhecer um pouco desse casal, mas a gente conhece muito pouco, porque logo depois de alguns minutos, o marido sofre um acidente e falece. A gente vai ver a esposa dele indo para o hospital, fazer o reconhecimento do corpo. A gente nota a dor dela, inclusive Rooney Mara, que atriz, já fica o elogio. A interpretação dela nesse filme é sensacional. E quando ela retorna para casa, o corpo, na verdade, levanta como um fantasma. Ele está coberto pelo lençol. Eu acho essa cena incrível, né? É simples, mas ela é tão efetiva, tão boa, de que ela cobre o corpo com o lençol e depois o corpo levanta como fantasma, já com aquele mesmo lençol. Andando pelos corredores do hospital, esse fantasma tem a chance de atravessar para o outro lado, mas por algum motivo ele recusa. Recusando, ele retorna para casa e junto a esse aspecto, né, preso a esse plano existencial, ele vai observar a dor e principalmente a passagem do tempo relacionado à sua esposa. Um aspecto interessante desse filme, também crucial para entender, é que esse filme ele não é exatamente sobre luto. Ele é um dos pontos principais, mas A Ghost Story é um filme sobre tempo, sobre uma ideia de uma perspectiva de tempo não linear. Eu acho que esse é o básico que a gente pode falar. Então, ao longo do tempo, ele vai observar as mudanças que vão acontecer na vida da mulher dele, o luto, a dor, a eventual recuperação e a partida. Tudo isso ele vai observar de forma muito rápida, ao mesmo tempo lenta. É um filme de cenas lentas. E ao mesmo tempo que ele vai observar isso, ele vai se perdendo, porque ele fica por um propósito e esse propósito parece não mais existir. Ao longo do tempo, ao longo das eras, ele vai observando os diversos novos habitantes que passam pela casa, muitas pessoas diferentes. Ele vai criando uma tonalidade diferente. Se ele começa como um espírito de tristeza, parece que ele passa a ser um espírito de raiva em alguns momentos, um espírito desolado em outros momentos, e em alguns outros momentos, simplesmente ele demonstra que a passagem para o mundo dos espíritos é um grande tédio. Então, essa narrativa ela vai transcendendo, justamente passa pelo luto individual e vai passando, explorando temas justamente como a passagem do tempo, a memória, o legado, a ideia da própria existência e um universo em constante mudança. Esse fantasma, ele passa por eras e eras até ele poder repetir essas eras. Repetir a ponto de observar a própria vida como humano, observar a própria vida como fantasma, sempre na busca por um objetivo de libertação que ele não sabe exatamente qual é. Eu não vou falar o final desse filme, mas o final desse filme me pega. Novamente, a gente entra naquela questão de, ah, ele é um drama ou ele é um filme de terror? Eu considero que seja as duas coisas, de verdade, mas acima de tudo é um filme muito emotivo. É um filme muito bonito. Então, fica aí as minhas primeiras impressões do A Ghost Story. cujo único defeito é ter o Casey Affleck no elenco. Então, Pelo menos ele tá coberto com lençol. Isso foi um grande favor. 70% do filme. Tem uma amiga minha que ela. Vamos entrar nessa questão do terror ou não. E ela fala que ela tem muito medo desse filme porque ela tem medo daquilo. Eu demorei a entender o que que é aquilo, se é em vida ou em morte, né? Falar com ela que ela nunca concluía a ideia comigo, que ela falava que tinha medo daquilo. Mas pela última conversa eu consegui entender que é a morte. E esse medo de ser esquecido, né? Ele tem um nome na psicologia que até é citado no Presença, que chama atasagoro. Nossa, é difícil. Atasagorafobia, que é o medo de ser esquecido, né? Tem medo de esquecer as coisas e de ser esquecido. E esse filme talvez usa um pouco esse conceito, né, desse medo pela parte ali do fantasma e de uma que ele não queria deixar aquela casa, né? Quando ele topa deixar, ele morre, né? É isso que acontece. Não, quando ele E ele encontra o bilhetinho, né? não, ele morre. Quando ele morre do acidente, ele A topa. Ah, morte tá, morte, da morte mesmo, carne, tá. da carne, né? Então isso aí foi um baita do spoiler. Corta essa parte, então. Tá bom. Gente, mas a gente avisou que era Não, spoiler, é, tava né? todo Eu mundo. sou. Não dá pra discutir esses filmes sem falar os spoilers. Mas é justamente isso. Ele tem essa questão ali que ele tá num relacionamento ali que é bonito, mas você vê que ele não tá bem. Não é um relacionamento bom porque os dois querem coisas diferentes. E é entre aquilo ali, né? Como que vai ser aquilo, né? E ele não consegue, né, sair dali depois. Fica ali por, assim, vira questão do loop, né? De uma eternidade. Dele não conseguir. E os três filmes ele tem, né, essa coisa solitária, né, de uma solidão tanto do mundo dos vivos ali, se a gente pegar o Presença ali, todos aqueles personagens ali, tirando não todos os personagens, mas ali alguns dos personagens, muitos são solitários, né, a própria Chloe no Presença, ela é uma menina ali que tá numa solidão, o pai dela também é meio solitário, assim, é meio na dele, ele tá meio que sempre. A gente vê ele sempre meio que sozinho, assim. E a solidão de quem vai ali, né? Que essa amiga minha, ela fala, assim, com muita propriedade, assim, desse medo dela de ficar sozinha e daquilo ali. Perdurar ali por muito tempo. E uma pessoa que passou por um luto recente, né? Então, assim, ela fala desse filme, que ela sentiu esse filme, ela sentiu muito sobre esse filme. Quando eu revi de novo, eu revi, eu tinha gostado dele, quando eu revi, isso me afetou mais, assim, né? Essa questão de quando, né? Se for, como que seria, assim, né? Não que eu acredite muito nisso, mas. O filme ele traz isso de uma maneira muito muito sensível. E como eu disse, eu não tenho problemas com filmes lentos, porque esse filme ele é lentíssimo, assim. Ele tem algumas passagens que são rápidas, assim, mas ao mesmo tempo tudo é muito lento, tudo é muito devagar, né? A gente em algum momento nós vamos falar da cena da torta, né, gente? Mas é isso, assim, quando você consegue emergir nesse filme, assim, ele te pega de um jeito assim que bem bem peculiar, assim. E eu gosto disso dele, né? Eu gosto desse aspecto do fantasma da solução do lençol. Eu acho muito bonitinho, muito fofo também. É isso, gente. Acho que é isso que eu tenho para debater desse filme aí. Eu quero ver o que vocês têm a falar e depois a gente entrar sobre a questão da torta. Eu quero saber da torta agora. Eu gostei bastante desse filme aqui. Eu já tinha visto ele e revi agora pro episódio e gostei bastante. Eu acho que assim, muita coisa a gente já acabou já discutindo. Quando a gente falou sobre os outros filmes, porque tem muita coisa que se repete também, né? Tem essa questão do ponto de vista, tem essa questão do estilo ser, sei lá, um estilo mais contemplativo mesmo, né? Tipo, é um filme que é muito mais silencioso e tal. Só que, de fato, esse filme aqui, ele acaba sendo, mais contraditório que isso seja, ele acaba sendo muito mais movimentado que os outros, né? Porque Não apenas ele tem cenas que são mais agitadas, digamos assim, mas ele também tem diversas passagens temporais que para mim são os melhores momentos do filme, assim, né? Essa ideia de que quando como que o tempo vai passando cada vez mais rápido e ele não consegue perceber essa passagem do tempo, e como que ele vai ficando naquela casa quase que por instinto mesmo, né? Porque chega um momento que eu me pergunto se ele ainda sabia por que que ele estava lá. Porque tem uma hora que ele conversa com o fantasma da casa vizinha, né? E o fantasma da casa vizinha fala que tá esperando por alguém, tá esperando alguém voltar. E ele pergunta quem, e ela fala, não lembro. Isso é Então, foda. então eu fico. E aí, tipo, no final, lá, quando as casas são destruídas, que o fantasma vizinho fala assim, eu acho que eles não vão voltar mesmo. Porra, aquilo ali foi pesado. Cara, foi foda. Essa cena é foda, Aquilo desculpa, ali mas foi essa cena é muito pesado. muito foda. E aí eu fico me perguntando se ele sabia, sabe? Se ele sabia o porquê que ele ainda estava ali, ou se ele só estava ali porque aquilo ali, de alguma maneira, lembrava algo do passado dele, sabe? Porque, assim, por mais que ele dê aquelas viajadas no tempo, ele tá sempre voltando para por aquela casa naquela formação, digamos assim, né? Aquilo ali é onde ele se sente mais à vontade. Então, eu acho que esse de fato é um filme que tem muito mais camada do que os outros, sabe? Ele não é um mero experimento, porque ele conta uma história, ele conta uma história muito bem, por sinal. Tem uma cena que eu acho muito boa, que é quando de fato a gente tem algum diálogo no filme, né? Que às vezes, muitas vezes não tem. Que é quando ele para lá naquela festa lá, e daí, tipo, tem um cara que tá falando sobre a vida de uma maneira geral e como que tudo acaba, né? Tipo, ele fala da ideia de que, ah, você pode até tentar fazer algo que seja mais duradouro, você pode criar uma obra-prima como Beethoven fez, ou então pintar Mona Lisa e tudo mais. Só que eventualmente até isso vai acabar, porque eventualmente o sol vai explodir, vai acabar com tudo, e mesmo que a humanidade consiga ir para outro planeta, eventualmente aquele planeta vai acabar também, então eventualmente tudo vai acabar. E aí, falando dessa maneira, fica parecendo que se tudo vai acabar, então qual é a vantagem de fazer qualquer coisa, né? Qualquer esforço. E aí, eu acho que a ideia do filme é essa, né? Não é necessariamente tu advogar por não fazer nada, digamos assim, né? Por ficar parado, mas sim por tu aproveitar o tempo que tu tem, principalmente o tempo que tu tem ao lado das pessoas que tu ama, né? Que eu acho que essa é a lógica do filme. Então, ele volta para lá, não sei se instintivamente ou não, mas ele volta para lá para ficar um tempo a mais com ela, sabe? E aí, quando ela vai embora, ele fica lá porque, tipo, era lá que ele morava com ela, sabe? Então, tipo, eu acho que é mais nesse sentido, assim, de o filme tenta mostrar pra gente que o porquê que o fantasma continua habitando aquela casa, sabe? Aí, virando essa chave, assim, de virando essa perspectiva de por que os fantasmas fazem o que eles fazem num filme de terror. Esse filme aqui meio que explica isso, né? Porque a partir do momento que chega uma outra família naquele lugar, é como se eles estivessem apagando a memória dele, sabe? A memória que ele viveu lá. E aí ele expulsa aquela família de lá. Ele fica puto e ele dá uma de poltergeist ali com isso, sabe? Porque é como se novas memórias estivessem se formando naquele lugar e ele não permite isso. Então ele vai expulsando as pessoas. Só que chega um momento que não tem mais como, sabe? Não tem mais como ele lutar contra esse progresso, digamos assim. Daí ele fica perdido mesmo, ele fica vagando e aí ele volta no tempo né, vendo o que aconteceu antes e tudo mais. E a gente percebe que tem várias histórias que aconteceram naquele lugar, né? A dele não é a única e a dele não é a mais importante, mas a dele é a que a gente tá vendo, né? Afinal, o filme se chama A Ghost Story, né? A gente tá vendo a história dele. E ao ver a história dele, a gente deixa de ver várias outras, porque ele mesmo não deixa que a gente veja elas, né? Porque ele não quer que a história dele seja apagada. Então, essa foi mais ou menos a leitura que eu fiz do filme. Gostei demais dele. Eu, inclusive, eu pretendo fazer um vídeo mais pra frente falando sobre ele. Eu tô anotando várias coisas que vocês estão falando aqui pra eu incluir no meu vídeo depois, tá? Então, muito obrigado desde já. Mas é isso. É mais ou menos a minha leitura do filme foi essa. Tamo junto, Daniel. Eu gosto muito dessa coisa da cena da festa, porque Cara chato, né? O cara que começa a dar palestrinha no meio Ah, eu achei que ninguém ia falar, eu tava me preparando, eu disse, cara chato do caralho. E continua assim. Bem E é isso, hipster. eu não gosto dos. É. E eu não, eu acho. Eu não gosto desses discursos, desse niilismo todo, sabe? Ai, nada importa, porque nós somos só uma coisinha no meio do. Tá, em escala cósmica, a gente pouco importa, mas como o Daniel disse, sabe? Somos nós que estamos aqui agora, sabe? Mesmo que algum dia, né, tudo, o planeta se exploda, não é isso que importa. Mesmo que, tipo, ah, o Beethoven, todo mundo ainda se lembra dele, mas um dia vão esquecer. Tá, mas hoje lembra. Aproveite isso, então, Sim. né? E eu acho que é legal o filme mostrar justamente que é o oposto do que tudo que esse cara tá falando na festa, né? A festa em que Kesha estava, inclusive, também, se vocês É, porque perceberem. eu li isso depois, né? Quem que tava? É, a Kesha. Queixa? Não entendi. A cantora. Ah, Cantora. nossa, sim. Samuel, não me decepcione. Não, não, não, beleza. É que eu tenho o costume de falar nomes errados e ficar com eles pra vida. Eu chamo de Kesha. Ah, justo. Ela cedeu a música pro filme, uma Ela coisa cedeu assim. a música, foi. Ai, mas é isso, eu gosto muito disso, desse loop também, que até volta um pouco pro presença, né? Sim. Sobre como essa coisa do tempo para um fantasma. E eu só acho, gente, ó, ponto importante para prestar atenção, tá? Quando ele tava, acho que no hospital ainda, aparece ali um túnel assim de Sim, luz, né? e ele escolhe não ir, Ele né? não entra e o negócio apaga. Então, gente, atentos, tá? Se Entrem! aparecer a luz, vamos apagar a Entrem! luz. Até Entrem porque urgente. pra onde que ele foi no final? Então, se ele não entrou, porque não abriu nenhum bagulho ali. Ali ele simplesmente É, deixou de então. existir, né? Ele deixou de existir, exato. Gente, desde que a Tangina falou vá pra luz, Caroline, eu tenho isso na minha cabeça que tem que ir pra luz de Guarda, qualquer né? jeito. A minha companheira, né, a Marina, viu o filme comigo da segunda vez e ela fez um questionamento para quando a gente gravasse o podcast. Vou falar aqui, tipo, choque de cultura. É ou não é um filme de terror? Samuel já deu a dica. Aí eu queria. Eu usei a justificativa, né, já vou me contar aqui. Eu usei a justificativa de que. Do exemplo da nossa amiga que falou do. Porque ela, a Marina falou medo, né? Eu falei, mas é, medo é relativo, Exatamente. né? A gente não sente medo, né, do cinema, não necessariamente. Senão, para mim, nenhum filme de terror, porque geralmente eu não tenho medo dos filmes que eu vejo. Mas isso é relativo. Mas a sensação do medo do personagem ali, igual eu falei, o medo dele era. Eu entendi isso, né? Até que o Samuel, que o Daniel falou também, o Samuel também, essa questão do medo de ser esquecido, né? É um medo, é um horror você ser esquecido por aqueles ali. Que, embora eu não ache que ele seria esquecido, né? Mas ele tinha esse medo claramente ali, como o Daniel citou muito bem ali, né? Tava apagando a memória dele daquela casa. Então, para isso, para ele se proteger, ele aterrorizava, botava as pessoas para fora, E né? eram É cenas isso. de terror mesmo, né? A cena das cri... É. quando ele assusta as crianças é cena de terror É cena mesmo. de terror. Então, assim, é de terror ou não é? É de terror, sim. É, sim, é de A minha terror. resposta vai ser sempre essa. Todos os filmes, todos os três filmes que a gente tá falando aqui são filmes de São terror. filmes de terror. E eu sou bem chato com isso porque me incomoda muito, tipo, essa ideia de, ah, não, mas nem é de terror porque eu não fiquei com medo. Não sei, eu acho que o terror, ele é muito mais abrangente do que a gente às vezes pensa sobre ele, sabe? E por isso que eu sou bem contra, por exemplo, fazer subgênero de terror, porque o terror é o único gênero que tem subgênero, sabe? Pra que tu vai, ou pelo menos é o que mais tem, né? De É fato. verdade. E aí quando tu cria subgêneros, tu tá enfraquecendo o gênero como um todo, sabe? Porque daí as pessoas falam assim, ai, ah, porque eu só gosto de terror psicológico. Então tu gosta de terror, ponto. Tu gosta de alguns filmes dentro desse gênero, tu não gosta de outros. Mas quando tu cria subgêneros, tu vai enfraquecendo o gênero como um todo. E aí cria-se essa discussão a respeito de. Ai, nem é de terror. Ninguém pergunta, ninguém fala assim, ah, mas esse filme nem é de drama porque eu não chorei, sabe? Tipo, mas com o terror tem isso, ele precisa dessa explicação, sabe? Então sim, é terror sim e pronto. Eu acho assim que para complementar, esse filme, ele foi lançado numa época em que estava bombando um termo que nós já falamos aqui, que era pós-horror. Tinha alguns filmes. Esse me deixa nervoso. É. Eu ressuscitei isso hoje, gente. Desculpa. Foi. Esse filme saiu no auge do pós-horror, da ideia de pós-horror. Então, Que é outra coisa que enfraquece o gênero também. Horror sim. elevado. Essa ideia do horror elevado e tal, só por causa das discussões. Mas isso que o Daniel falou é muito a realidade. É um filme de terror. Ele não vai te matar com um susto, de, não vai fazer tu pular da cadeira. Cara, eu penso nesse filme até hoje. Eu assisti esse filme em 2018 e eu penso nele com muita força, sabe? Ele me marcou bastante, justamente por tocar em pontos que, quando você é tentado, às vezes, aprofundar na sua mente, são tanto quanto assustadores. A sua maneira, sabe? A gente tem desde, por exemplo, muito bem representada a ideia de um casal que, mesmo que se ama, tá com suas diferenças ali, com seus problemas. E isso pesa sobre o relacionamento. Isso é um medo. Isso é um medo. É um medo da morte, um medo do esquecimento. A relação daqueles dois fantasmas em cenas muito breves, como também bem lembrado pelo Daniel, é um momento assustador. Porque eles dois estão ali naquela situação de não saber por que eles mais estão naquela situação, sabe? O Daniel se perguntou: será que ele ainda sabe por que ele tá aí? Eu tenho certeza que em algum momento ele se perdeu. Eu tenho certeza que em algum momento ele se perdeu de suas memórias, dele ser ele mesmo. Eu fiquei com a impressão nesse filme de que, quando você é um fantasma, você vai perdendo o principal e ficando apenas com alguma coisa. E essa única coisa é o que pode te salvar desse limbo que você tá. É uma interpretação muito pessoal. Que a única coisa que ele tinha ainda de ligação, que ele foi perdendo, perdendo, perdendo, ao longo das eras, inclusive, ao longo da viagem no tempo, a única coisa que ainda tinha como ligação era o papel escondido na parede. Era a mensagem escondida na parede. Era a única coisa que ele ainda tinha em mente, a única coisa que poderia libertá-lo. Ao mesmo tempo do fantasma vizinho, né? Que a única coisa que ele tinha em mente era a ideia de que ele estava esperando alguém. Quando ele percebeu que não ia vir ninguém, foi quando ele teve a libertação dele. Até o momento da palestrinha, que é o que eu falei lá no começo do podcast, dos diálogos expositivos, porque foi um diálogo expositivo, o monólogo do palestrinha, mas que toca até em medos reais, tipo, tudo um dia vai acabar. Tudo um dia vai acabar, talvez o universo seja cíclico, talvez não seja, mas tudo um dia vai acabar. Então, realmente, se pega na interpretação de ou você aceita aquilo, isso de que tudo vai acabar e entra em um tipo de desespero pela ideia, ou você simplesmente segue a sua vida e vive bem, né? É um puta filme, é um roteiro sensacional. E novamente, eu amo a última cena. E para dizer que é um filme que não tem jumpscare, olha só, esse filme tem um jumpscare. Que é o momento da porra da retroescavadeira. É verdade. É o único Sim. momento Até jumpscare o desse fantasma filme. dá um pulo nessa hora. Até o fantasma tomou um susto, gente. Então, quem ainda não assistiu a Ghost Story, mesmo com a gente tendo agora dissecado o filme, assista, porque de É porque eu acho que verdade sobrou muita coisa ainda para sobrou falar muita sobre o filme, né? coisa. E aquela coisa. Cada pessoa tem uma interpretação desse filme, das ideias que esse filme transmite. Ele toca nas pessoas de maneiras diferentes. Então, fica aí essa grande, grande sugestão. Só voltando, Ivo, quando eu falei ali que esse filme é um filme de terror, mas não tô falando, parecia que eu tava sendo meio grosseiro, não é pra ser, tá? Pelo amor de Deus, até porque foi um questionamento que veio da tua namorada, da tua esposa, né? Então, por favor, não tô querendo ser grosseiro de maneira alguma, tá? Não, não, não foi, É só porque eu falo isso mais porque, tipo, eu vejo dentro tipo, desse meio que a gente tá, assim, de amantes do gênero e tudo mais. Essa discussão tipo sobre pós-terror, por exemplo, ela ganhou uma força muito grande dentro desse meio, assim, o povo insistiu nessa coisa por um tempo, assim, falar, caralho, tipo, da onde que vem essa ideia de que vocês querem falar de pós-terror como se fosse algo que acabou, sabe? E eu vejo muito, principalmente essa discussão, eu vejo muito uma certa limitação, assim, porque o povo, por exemplo, que acha hoje, esse filme é um filme da A24, né? E fica achando que o que a A24 faz hoje em dia nunca existiu antes, é porque começou a ver filme a partir dos anos 2010, sabe? Aí fica, tipo, essa discussão às vezes um pouco rasa, assim, sobre pós-terror e tudo mais. É por isso que às vezes eu me altero, tá? Mas, por favor, peço desculpas aí se eu fui grosseiro. Não, mas dá uma raiva mesmo, gente. A gente passa uns nervosos de vez em quando. Eu passo uns nervosos. Ah, é. E a minha namorada sabe disso e ela fala só pra me irritar. Aí ela vê, não vou dizer que ela não gosta de filme de terror, mas ela vê poucos, e aí os poucos que ela vê, ela gosta de todos que ela viu. E eu falo assim, como é que tu pode dizer que tu não gosta de terror se, tipo, é o único gênero que tem 100% de aproveitamento pra ti, né? Porque todos que tu viu, tu gostou. Mas aí, pra me irritar, ela fala assim, não, mas eu gostei porque nem é terror. Oh, aí dói, ela fala só olhando na minha cara. Ela bate onde dói. Exatamente. Então é por isso, tá, que eu me altero. Ah, é muito bom. É isso então, gente. Terminamos? Olha só, estamos conseguindo fazer episódios mais curtos, hein? Alguém tem considerações finais? Olha aí. A gente nem consegue ter consideração final porque tem poucos do gênero pra indicar. Ah, eu tenho um. Peraí, só deixa eu lembrar o nome. Peraí. Tem um que eu nem vi ainda. Na verdade, mas eu sei que ele dialoga. Eu comecei a ver, mas eu estava achando muito ruim. E daí eu parei, mas eventualmente talvez eu volte. Que é aquele Behind the Mask, The Rise of Leslie Vernon. Que também é um filme de slasher, contado pelo ponto de vista do vilão, só que como se fosse um documentário, né? Como se fosse uma equipe de documentaristas acompanhando um vilão de slasher enquanto ele tá... enquanto ele vai matar as pessoas. Eu não sei o que acontece depois, porque eu parei na metade, porque eu tava achando chato, mas pode ser, eu sei que tem muita gente que gosta desse filme, e eu acho que ele se encaixa um pouco dentro dessa discussão sobre diferentes pontos de vista. Então, fica aqui a dica. Tem um que eu não vi também, mas talvez alguém tenha visto, chama I Am a Ghost, é um filme oriental, não lembro de qual país que ele é, mas eu lembro que a Tati Regis fala muito bem desse filme. 2012 esse ou 2021? Esse é 2012. 2012. É interessante. Não conhecia esse. Como é que é o nome? Tá, desculpa. Eu não vi. Chama I Am a Ghost. Já vai entrar pra lista esse. Me parece que é essa vibe aí. Eu não vi, tá, gente? Alguém viu? Não. Só tá indicando. Não, não. Ninguém não viu. Nós estamos indicando filme que não vimos. Isso é inédito no podcast hoje. Inédito. Não vai na confiança aí, gente. Vai na confiança que... Não, gente, a Tati gostou, a Tati Regis gostou, Então tá. Ela tem credibilidade, então. É confiável, exato. Muito bom, já acrescentemos as nossas listas, então. Quem sabe a gente volta para um próximo episódio. Ó, já pensou? Então é isso, gente. Bom, obrigada, colegas, por mais essa gravação. Como já dissemos, estava com saudades, né? Fiquei feliz de termos retornado. E adorei essa conversa. Espero que vocês, ouvintes, também tenham curtido. Se tiverem mais indicações, né, dentro dessa temática tão sucinta, deixem aí pra gente nos comentários, nas nossas redes sociais. Falem com a gente, que vocês sabem que a gente gosta de conversar, né? E é isso. Obrigada e até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, peoples.